Ela tá cheia de tesão, eu vou te fuder com amor. Mena linda, safadinha, arregaça esse popô. Vai, vai que é só, que é só, que é só, que é só, que é só, caô. Ela cheia de tesão, eu arregaço esse popô. Vai, vai, vai, vai que é só, que é só, que é só, que é só, que é só, caô. Ela tá cheia de tesão, eu arregaço esse popô. Ela tá cheia de tesão, eu vou te fuder com amor. Mena linda, safadinha, arregaça esse popô. Ela tá cheia de tesão. right.